22 de agosto de 1963. O deputado Adalto Cardoso lê nota de seu partido e acusa o presidente de procurar pressionar o Congresso, fazendo agitação política para aprovar medidas de interesse do governo, dentre elas reforma política e reforma agrária.